Panorama Agrícola para 15 de outubro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, amigo ouvinte, hoje é sexta-feira, 15 de outubro, noite de lua crescente. Este é o Panorama Agrícola que tem na mesa de som o Márcio Peixe. Tá chegando som do povo, todo mundo quer dançar. O ditado desta sexta é abrace a vida com amor. Mutirão do Ministério do Desenvolvimento Agrário faz documentação em Iraceminha, Flor do Sertão e Belmonte. Alimento e Companhia Simone Barrim fala sobre a batata e a com. E na entrevista, plantas medicinais, saúde e renda para o meio rural catarinense. Você pode assistir domingo ao programa SC Agricultura, 7:30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Experimente misturar ao pó de café uma colherinha de chá de chocolate antes de pôr a água. O sabor fica delicioso. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Você já ouviu falar da Vaca Móvel? Na verdade, é um laboratório ambulante desenvolvido por Sebrae, UniOeste Paraná e Fundação Araucária. Esse laboratório ambulante está percorrendo cerca de 150 propriedades rurais da região de Cascavel, no Paraná, para a coleta de material a fim de medir a qualidade do leite. São exames que levavam 15 dias e que agora, feitos na propriedade, podem ter o resultado da qualidade do leite em apenas 30 minutos. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está informando mais uma vez as datas do mutirão da documentação do trabalhador e da trabalhadora rural, o mutirão da cidadania, que neste dia 15 estará em Iraceminha. Amanhã, dia 16, em Flor do Sertão. Dia 17, em Belmonte. E na próxima semana, o mutirão da documentação do MDA estará em Içara, no dia 22, em Forquilinha, no dia 23, e em Balneário Arroio do Silva, no dia 24 de outubro. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Plantas medicinais ou fitoterápicos, uma alternativa de renda para o homem do campo. Nós vamos falar agora com o professor de enfermagem Antônio de Miranda Vosni, que coordenou recentemente uma jornada catarinense sobre esse assunto, sobre plantas medicinais. Professor Antônio de Miranda Vosni, realmente as plantas medicinais podem ser uma alternativa de renda para o meio rural catarinense? Com certeza. As plantas medicinais, elas são tratadas nesse evento que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, do dia 27 a 30 de setembro, dentro de um elo, né, de uma cadeia produtiva. E as plantas são tratadas como possibilidade de trabalho e renda, desde o cuidado com a extração de espécies nativas, extraídas sustentadamente, até, claro, a produção para quem possa usar essas plantas na sua família e com seus vizinhos, ou cultivá-las de forma mais sistemática e com orientação técnica para produzir insumos, para colocar no mercado como planta seca, né, planta bruta ainda, ou também fornecer matéria-prima para a indústria química. A indústria química pode ser de medicamentos, pode ser de cosmética, principalmente, né? E também com a indústria de alimentos, né? Professor, o senhor trabalha também com saúde rural, promoção de saúde no meio rural. No meio rural é comum o uso de plantas medicinais para tratamentos de doenças? É, nós temos incentivado, né, um projeto que chama Oficinas de Fitoterapia no Espaço Rural. Então, é como oportunidade de educação, saúde, trabalho e renda. Então, nessas oficinas, né, nós reunimos agricultores interessados e capacitamos algumas lideranças multiplicadoras, né, com relação ao conhecimento das plantas, nomenclatura científica, né? Então, a gente fala em apelido e nome próprio, né? Porque toda planta tem um apelido, por exemplo, o capim-limão, né? O capim cheiroso, o capim cidró, esses são apelidos, mas as plantas têm um nome próprio, né? Erocimbo pogocitratus. Então, ensinamos um pouquinho de nomenclatura, os princípios ativos dessas plantas, os cuidados, e também oferecemos nesses programas de formação de saúde rural, uma tecnologia ou treinamento para manipulação simples, né? Então, você vai fazer as tinturas, sabonetes, shampoos, e que eles possam utilizar com a sua família, ou também comercializar e também fazer um clube de troca. Então, temos trabalhado nessa perspectiva. Fizemos um trabalho durante 4 anos no município de Passos Maia, com os assentamentos de lá, capacitamos um grupo lá no município de Passos Maia. Depois tivemos na região norte do estado, né, junto com o Lecera, no Planalto Catarinense, que tomou uma tentativa, né, de conversão um pouco de algumas culturas, tipo monocultura do fumo, com a possibilidade de mudança para plantas medicinais. É, mas isso ainda é muito incipiente, mas tem oportunidade de geração de trabalho e renda, como você vê. Professor, o senhor diria que qual seria o maior desafio nesse segmento de plantas medicinais atualmente? Ainda muito preconceito, não? Não é muito a questão do preconceito, né? Porque planta toda ela é medicinal, né? Então, não existe planta boa ou planta ruim, né? A planta vai ser boa ou ruim dependendo do uso que a humanidade faz dela, né? Então, as plantas são garantia da nossa existência, porque se não tivesse as plantas, nós não existiríamos, porque o trigo nos dá o pão, né, para saciar a nossa fome, a uva nos dá o vinho para a alegria, o ópio nos aliviou na dor, né? Nós temos muitos medicamentos derivados do ópio, que são importantes, analgésicos. Então, a humanidade depende dessas plantas, né? Então, sempre há espaço, né, para as plantas. Agora, em Santa Catarina ainda há uma resistência, né, para uma cultura mais orgânica, há muita tentativa, muita vontade, mas ainda há uma necessidade de investimento nas pessoas. Eu acho que os órgãos de fomento, as instituições, né, de extensão rural, tem um grande desafio aí, que é capacitar pessoas. Não adianta nós investirmos, por exemplo, em tecnologia, ou materiais, ou secadoras, estufas, se não temos as pessoas, né, preparadas, né, para o cultivo, o mercado, a manipulação e o cuidado, ok? Correto. Agradecemos ao professor Antônio de Miranda Vosny, professor da área de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre a jornada catarinense de plantas medicinais. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Uma palavra final. As plantas ainda serão uma grande fonte, né, de trabalho e renda, mas para isso precisamos investir, né, nas pessoas. Capacitação, capacitação, capacitação. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Yacon, batata diet, ou ainda, como é conhecida aqui no Brasil, batata Yacon, é uma raiz originária dos Andes, desde a Venezuela até o norte da Argentina. Possui sabor doce e refrescante. É considerada um alimento nutracêutico. Isso quer dizer que, independentemente de sua composição nutritiva, exerce ações favoráveis à saúde, como evitar cãibras e fadigas. devido ao seu alto teor de potássio. Pode ser consumido in natura, em saladas de frutas, saladas mistas, maionese e na forma de chips e suco. O principal benefício é que o açúcar nela produzido não é absorvido pelo corpo. A Yacon contém poucas calorias e seu açúcar natural não eleva os níveis de glicose no sangue. É indicada para o tratamento do diabetes e do colesterol. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.